601 da presente em Recife, no 251, alternando 13325. 08, vou no 567, bom voo. Obrigado, horário. Desce para 2000 pés, ajustados 1020, autorizado a final ISQ, reporte estabilizado. 2000 com 1020, reporte estabilizado, final ISQ, está no 1894. 9-4-0, tá? Informação ISQ, autorização para outro, na pessoa. 940, que seria correto, ajuste 1020, aguarde para cópia. Guardando, 940. Traçador 360, autorizado direto elétrico. Direto elétrico, obrigado. Aqui é 6259, nós temos 121 no bordo, com 3 horas e 52 minutos, alterna o galeão. Autorizado táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera pista no 0, torre 1 no 2162, ajuste no 020, posto na 6259, retaguarda depois da TAM. Pátio Índia Alfa, 28 no ponto de espera, seguirá o TAM nossa frente, obrigado. Fazer o táxi, sua direita, via Índia Alfa, ponto de espera na pista 0, torre 1 no 8262, ajuste no 020, tá 3897. Boa, 940.4, é a cópia? 940.4. Cidade de Salvador, Guarulhos, via Pesolo 1 no 6. Nível de voo 360, saída da El Leda, após Leda direto bridge, onde interceptor via, após autorizado conforme a rota. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, transponder 5033 e o controle Salvador 120 decimal 8. Voo 940, autorizado o barulho, voo 360, apresentou o segundo aumento. Decola da pista 10, curva direita da El Leda, saída direto bridge. Correto, tinha pronto no 03, gol 940. Bota 3003, direto. Voo local Salvador-Salvador, 1 no mil pés, circuito da pista 1-0, sujeito a tráfego, decolando da pista 1-0. Transponder 0117 e o controle Salvador 120 decimal 8. Olimpo 01, eu confio apenas as pessoas da banda. 09 é boa, 20 acionamento, chame para o táxi, Olimpo 01. Tá 3897 a torre. Confirmando, tá pronto? Gente. autorizado a linha e decolar 10, vento 180 graus, 10 nós. De controle. Regresso a Salvador ou segue pra onde? Gente, 500 pés, QNH 1020. É porta visual com... Bom dia. Guapará 07. Coluna 567, chame em Recife, 1288, alterna 1260. 3894, complete final, semitorre 118.6. 18.6, boa noite, na 3894. Salvador, boa noite, na 3894, vai passar em Índia Serra, Baixada e Gravata. Na 3894, boa, avistado, continuando aproximação, guarde pista livre. Na escuta, 3894. Controle 1208. 208, boa noite, na 3897. Linha 03, Destra 2020, autorizada final em RSC, reposto estabilizado. Chamando estabilizado, descendo para 2003603. Salvador, 3897, boa noite. 3897, boa noite, contato radar Sabel 340, está presente, voo direto Leda. Direto Leda, subindo para o 340, 3897. Formação X-Ray, ajuste 1020. Copia? Autorizado. Salvador com fins, via Bisolo 16, nível de voo 360. Saída da El Leda, pós Leda direto, bridge, onde está a Septerovia. Decoda 10, com primeira curva à direita. Transponder 5026 e o controle Salvador 120.8. Thank you. estacionamento correto até poste ponto para puxar o estacionamento Golan 273. Então está com livre pouso, baixa a tela. Afirma livre pouso, então 3894. Salvador, Xané 6259, cruzou no 1300 pés, perfil da EL. Está pronto para voar da EL. Xané 6259, boa tarde, sob contato radar, sob EL 360. Após 2000, estou autorizado direto da EL. Após 2000 da EL, 6259, obrigado. Chega. Não, guardião 07, o ajuste 1020, reposta através de Pituaçu. Fizeram outros ataques até o hotel, reposte para lá para o cruzamento no 1028. Então 3894? Então 3894, exato táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, então 3894. Voo 940, autorizado, pushback acionamento, chefe para o táxi. Autorizado, reporta para o táxi, 940. Estabilizado em LS, na 3603. Cruzamento da pista, chame a torre 1 no 83, mão 62. 86. Trabalho do Pituaçu, Guardião 07. Guardião 07, chame a torre 118, meia dúzia. Muito bem, boa noite, bom trabalho. Realmente. Salvador, TAM 3603. Então, a frequência do APP é o 3603, agora a torre 1186. Então, vamos lá. TAM 3603. TAM 3603, avistado, livre pouso, pista 10, vento 1,60 graus, 1,0 nós, confirma o trem? Confirma o trem, baixado e travado, livre pouso na 10. Olimpo 01, só segue o táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Lá, chame o solo 1219. Salvador, o Guardião 07. Guardião 07, avista a aeronave na curta final da 1-0. Relativo. Tem condições de cruzar a final retaguarda mesma? Relativo, sem interferência, a retaguarda do mesmo, direto para o Grael, Guardião 07. Autorizado, Guardião, com segurança, cruzando a final da 1-0, a retaguarda do Airbus, direto para o Grael. Informa o vento de superfície no 60 graus, 1-0-9. Reposte solo controlado, Guardião 07. 07, a retaguarda, sem direção de frente. Se usar táxi sua direita via Índia Alfa, ponto de esperta, pista no zero, torre 118 decimal meia dúzia, vai o chão no 020, voo 940. São 3603, salas 40, livre à direita, livre ao 219. Livre ao 219, boa noite. Dermia 259, chama Recife no 251, alternando 3325. 251, 2335, Xenemia 259, obrigado. Juliette, 3603. 0 autorizado, Juliette, pátio principal após Índia, a retaguarda do Boeing da Gol, no ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajuste no 020, limpo 01. No... Sim. 3603, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 3603. Gol 940, autorizado, linha e decolar 10, vento 170 graus, 10, nós. Guardião 07, controlou? 41, frequência livre, Guardião. Dois sete três, vai aguardar, ok? Ou mais um minuto. Dois sete três, gente, obrigado. 273, tudo dado, acionamento, pushback, chama para o táxi. Chama para o táxi, são 273. Limpo 01 autorizado, olha aí, manter pista 1-0. Nove 40, decolou os 44, controle e frequência no 208. Tente 208, bolo 940. Guardião 07, ainda na escuta da torre. Sou Salvador, bolo 940, decolado da EL. 940 da Gol, boa, contato radar tabel 360, voa direto da EL. 360, direto da EL, 940. Estamos recebendo a informação repetidora do 0117. Olimpo 01, Olimpo 01, aguarde para decolar. Gente. Vento 180 graus, 10 nós, livre decolagem, 10 após decolagem, irá iniciar a curva à esquerda para interceptar a perna do vento. Do Nordeste, confirme. Está autorizado, Olimpo 01, iniciar a decolagem da 10, ciente da espera. O vento atualizado de 180 graus, 10 nós. Olimpo 01 decolou aos 47, prossegue então com espera no setor nordeste. Reporte perna do vento da 10. Gente, vai manter essa espera no setor nordeste. Reporta quando para ingresso na perna do vento Olimpo 01. Tátio Gol 1273, temos 165 a bordo, 2 horas e 59 de autonomia, alternando Campinas. Três ataques à direita via Índia Alfa, ponto de espera da pista no 0, torre 118, direção meia dúzia, ajuste no 020, 1273. Positivo, 273, Índia Alfa, 286, obrigado, 273. No 273, autorizada a linha de decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 9 nós. Decola, voo no 273. Para informação, P3 da Força Aérea Brasileira no setor norte, mantendo espera sem interferir com a decolagem, voo no 273. Vento no 273.